312, tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós. Livre pouso no zero, 302. O 217, contato radar, reporte pronto para descida. Reportarei para descida. Federal 9970, chama Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 3304, desça para 2000 pés, ajuste 10107, segue um Airbus 320, 5 milhas com 175 graus speed. Entra 3304 para 2000 pés, segue um Airbus. Do 4234, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545-2685, bom dia. Na 6312, no solo 11, à direita na taxiway Fox, solo 219, bom dia. Fox 219, boa. Ah, 3663, estabilizou? Estabilizado, visual com zero. Gente, chame torre 11895. 1895, ligado. Então, 3304, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportaremos para 3304. Zero, Liberdade, né, 302. Bom dia. Achou, entra bom, bom dia. 3263, tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, com 10 nós, com 10 nós, altímetro no zero, no 7. 17, livre pouso no 03663. Geneva, Tomar, Quebec, prossiga. Prossiga para o solo, Vitor Mike Quebec. Cuidado, Cairo Lorenzo, no meu pé. Vai colocar uma 7, curva direita, corredor axé, transponder 0161 e o controle 120.8. Vitor Mike Quebec. Eu estou em 1895, Vida Mãe Quebec. Tan 3304, chame torre 1895. Chame táxi. Salvador, bom dia, Tantra 3304. Taxi Quebec, Pantone, ingresso na Taxi Oscar. 3304, bom dia, altímetro 1017, continua a aproximação, guardando o pistão no zero livre. 0107, aguarda, 3304. 2 mil pés, ajuste 1017, autorizada a final ILS, reposto estabilizado. 2 mil pés, 1017, vai reportar estabilizado no ILS da 10, voo 1605. Direita 1219, solo, bom dia. Direita 1219, tá 3663. Solo, Salvador, bom dia, tá 3663, livro. Tá 3663, bom dia. Taxi via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, tá 3663. Lábio 5826, sua identificação, fotografia da Mari, disponível de voo 050. Lábio 5826, máquina chegada número 3 na aproximação. Prossiga para o solo. Sente, liberação para o push, o 3179. 35217, desça para 4 mil pés, ajuste 1017. Dá presente, vai pelo. Apelou, 5217. É que tá livre, alinhar e decolar, dono 7, o vento 120 graus com 10 nós, com 10 nós. É. 304 no solo, 17 à direita, na taxi Fox, solo 121, decimal 9, bom dia. Direita Fox, 209, bom dia, até mais. Salvador, TAM 3. TAM 3304, taxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o portão 04. decolos 19, chame controle 1208, mão voo, até o regresso. 208, altíssimo gráfico, até o regresso, back. Controle do São Salvador, este o Papatango Victor Mike Quebec, com aquele cordial bom dia. Papatango Victor Mike Quebec, mantém as condições visuais no corredor Axé, reporte no Farol da Barra. Reportará no Farol da Barra, possibilidade de acender o 2500, certo? Victor Mike Quebec, aguarde aeronaves na aproximação. Vem aqui, a manter mil, passará no Farol. Voo 1605, estabilizado, ILS da 10. Gol 1605, chame torre 11895. 1895, com a torre, gol 1605. Vitor Mike Quebec, autorizado direto Cairo, sob a subida de voo com essa altura para 2.500 pés, ajuste no 097. Muitíssimo grato, senhora. Passará atingindo 2.500 pés. VCT Cairo Libre. Taxi 3179. Salvador, gol 1605, passando externo com o trem checado. União 605, altímetro 1017, o vento 120 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, gol 1605. Web 5826 para 4.000 pés, ajuste no 097. 4.000 pés, web 5826. Solar 24 à direita, na taxiway Fox, Solon 219, bom dia. Fox 219, Solar Gol, 605, bom dia. Salvador, Azul 4299, informação Índia, bom dia. Salvador 299, confirma o horário que as foras eu não tenho plano. 58, horário de troca fora, sem contato, 121 para 6.1. Se assim que tiver o plano, eu chamo para a cópia, o Azul 4299. Ah, muito grato. Então, a provável saída é da El? Confirma o destino? 1-1-8, mais um. Diego 605. 605, taxi Alfa, reporta antes da taxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 605. Web 5826, desce para 2000 pés, ajuste 10017, informa o tráfego de 3 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, o Papa Alpha 32, mantendo 2500 pés. O altímetro no 017 está abaixado de trabalho? Afirmo. Livre pouso, pista no 0, vento 140 graus com 099, strip 5217. Livre pouso, 217. Por elevo, 6221. Confirme, sei. Arbo, elefa. Bom dia, TP 5437 para Colmin, TV de voo 3-0, tenho que dar informação aqui. TP 5437, tenho pré-aprovado 380, aceita ou aguarda coordenação? Pode ser o 380. Gente, é o número 2 para cópia, aguarde, por gentileza. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio, Índia, Fonte para a China, Torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-7. Pátio, 605, observe o Airbus Zatan taxiando, após ingresso de Juliette para o portão 05. Após Airbus, ingresso de Juliette para 05, ou 605. Xené 6225, cancelo voltando. Na escuta do solo? Afirmativo, 6225, prossiga. Tá pronto pra copiar? Afirmativo. Autorizado Brasília, o nível 320, da cola da 1-0 no perfil de saída Momo, Nizza. Puído após interceptar pelo Whisky 1-0. A primeira curva será à esquerda, o transponder é o 5077, o controle opera em 1-2-0-8. Autorizado Brasília 320, corda 1-0 na abertura de Momo, direção Rio. Após puído, atende 1-0. Transponder 5077, 1-2-0. Está correto, time pronto para pushback e acionamento no portão 01. Também chamou? Acendemos, senhor, tá na final, baixar, travar. Gente, continue aguardando a pista livre. Ah, o time entrou no 017, web 5826. Aguardando. 80, decolador 10 com curva direita, intercepta up, azul 16. O transponder é o 50, 75, o controle opera em 1-20-28. Autorizado com 5, servidor 380. Decolagem, curva direita, viator azul 16, 50 para o 5 transponder, 208, controle, 5437. Confirme a saída, por gentileza, 5437. Dael, Leta, Bridge, após interceptar, apresolou no meia. Dael, Leta, Bridge, após apresolou no meia. Tá correto, time pronto para o pushback e acionamento. Trip 5437. Alô, Trip 5217, livrou. Livrou, 5217, táxi Alfa Kilo para o Pate 3. Alfa Kilo para o Pate 3. 5217. Quantos 299 na escrita do solo? Afirmativo. Pronto, cópia. Pronto. 30 Campinas, o nível 360. Da cola da 10 com curva direita, perfil de saída da El, Leda, Bridge Intercept, Zulu 16, da Brava até o Zulu, após conformada do plano. O transponder é o 5105 e o controle APR em 1-20-18. Conforme a rota proposta no nível 360 para Campinas, decolada 10 com curva direita, da El e da Bridge, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, código 5105, controle 1208. Tá correto, time pronto para pushback e acionamento na posição 03, o azul 42, 9 nada. 42, 9 nada. Mantém cabeceira 10, TAM 3179. 826 no solo, 33 à direita, na Taxway Eco, solo 219, bom dia. 219, bom dia. Salvador, bom dia, Webjet 5826, entrando no PC. Bom dia, Webjet 5826 livrou, táxi aprovado via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02, concordando. Então, 3859, essa é a medicação autorizada da Bonfim, disponível de voo 080. Trans 79, livre decolagem, dono 0, vento 1, 20 graus, com 08 nós. Mike Echo Delta, adeus separar 500 pés, ajuste 1097, reposte através de Pituaçu. Tem 360, copia ou aguarda coordenação? Autorizado, São Paulo Guarulhos, nível 360. Decolagem da 1-0 com curva à direita. Perfil saída da EL, Leda, Bridge, Intercepta, Upper, Zulu, 1-meta, Bravo, tomada do plano. O transfundo é o 5102. E o controle opera em 120.8, é o gol 923. 9, decolos 35, controle 120.8, bom voo e bom dia. 208, bom dia, tá 3179. Correto, time para pushback e acionamento na posição 062, é o gol 1923. Salvador, muito bom dia, tá 3179, decolou, passa 2200 na Dael. 31179, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 340. 340, pode voar da EL, o Leda? Autorizado da EL, TAM 31179. Voar da EL, TAM 31179.